ILS X-ray Azul 2713, runway side. Azul 2713, contact tower 118, decimal 95. 118.95, thank you lady, good day. Salvador Tower, good evening, Azul 2713 ILS X-ray. Controle Salvador, boa noite, saiu do 2224, abandonou o 190 para o 150. 1019, clear to land, Azul 2713. 1018. Cidade aposta descendo a redução. Afirmativo, descendo para 050, vai reportar iniciando a redução, passagem 2224. Sinal 258, ação de identificação, DCV chegada BOMED 1 no Taru, nível de voo 060. BOMED 1 no 060, 628. Reduzido para 2509, menos 2 na aproximação. 250, 628. Passando Lima Quebec Eco, acende a identificação. Passando Lima Quebec Eco, contato radar, vou já subir o MED para interceptar a chegada do BOMED 1, reporte no ponto ideal de descida. Afirmativo, pro de BOMED para fazer em 1, reportar na ideal Lima Quebec Eco. Duna da presente, passaria do 232224. Matar pro hoje etapa, pode estar pro Duna, passaria do 2224. Gente. Azul 273 on the ground, 31, vacated by the right taxi via Alpha and Kilo, April 3, 5 Lima position. by right, Alpha Kilo 803, 5 Lima position, Azul 2713. Controle, funcionário 0074, informação Bravo, 10.250. Funcionário 0074, essa identificação, autorizada a Bom 1, desça para o nível de voo 070, número 4 na aproximação, reduza para o 2509. Bom Med, desce para qual nível, não copiei? 070. 070, com 259, 074. Autorizado nível de voo 080. 080, 628. Salvador, boa noite, está 3398, sente da informação ativa. Bravo. 3398, essa identificação dessa via chegada com MED 1 para o nível de voo 080, reduza para 2509, número 5 na aproximação. Gente, reduzindo, tá? 3398. Passaria 2224, agora como número 2, retração para o sequenciamento, curva esquerda proa 050, seu limite ao curso localizador. Esquerda proa 050, o limite é o localizador. Funcionário 6074, Mondesio à esquerda, proa 055, ele seria a proa de SAP, mesmo que veja no dia. Funcionário 6074, está autorizado o desvio, reporta o termo. Reportará. Xené 6258, voa direto Duna, desça para nível de voo 050. Duna 050, 6258. Para descida, Lima, Quebec Eco. Patatango, Lima, Quebec Eco, desça para nível de voo 060. Autorizado 060, Quebec Eco. Na 6258, vou direto Duna. Já tá voando Duna, 6258. Velocidade de escada, 6258. 250. Thank you. Referências, pode continuar a descida, passageiro 2224. Desça para 3 mil pés, passageiro 2224, ajuste no 08. Para 3 mil pés, no 08. Eu já lembro a 258, desça para 2 mil pés, ajuste no 08. Passageiro 08, 0074, esse para 4 mil pés, o ajuste no 08. 4.018, 6074. Passarei do 2224, novo limite radial 300 Salvador. 300, limite. Passarei 2. Então não é mais lock agora. Limite para o passarei do 2224. Novo limite radial 300 Salvador. 300 agora. Já estava interceptando o lock, passarei do 2224. Passando o Lima, Quebec Eco, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, pro 015, seu limite será o curso localizador. Afirmativo, esquerda na 015, limitado pelo log, o Lima, Quebec Eco. Passaria 2224, mantém essa proa? É do 2224 para o localizador, direita pro 150. Direita 2150. Está pronto, autorizado agora o LOC, o 222224. Afirmo. Gente. Papatango Lima Quebec Eco, tráfego 10 horas, 4 milhas, rumo Nordeste, um Airbus 318, passando nível de voo 060, descendo para 4 mil pés. Afirma, gente, aviso com o tráfego Lima Quebec Eco. Então, 3398, reduza para 2309. 230, reduzindo a 3398. Tá Passaria do 2224, desça para 2000 pés. Para 2000 pés, passaria do 2224. Toma tráfego 12 horas, 7 milhas, a 1 milha de dor, não, Airbus 320. Ciente do tráfego não à vista, tá prosseguindo para o localizador, passaria do 2224. Sim. 6074, reduza para 2209, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda na curva 030, limitado pelo localizador. A 030 pode ser aqui umas duas milhas, por exemplo, uma fronta grande aqui a nossa esquerda. Sente, confio que tiver condições de curva esquerda. Mais 10 segundos. Vai atingir o 060 Lima Quebec Eco. Sente, Lima Quebec Eco, desça para o nível de voo 050. 050, mantendo a prova. Então, 3398, desça para o nível de voo 060. 60, tá, 3398. Estabilizado, 6258. Poxa, Lema 258, torre 1, 1, 2, 9, 5. Sente, o Oxalé 674, desça para 3000 pés. 3000. Oxalé 674, tráfego 12 horas 7 milhas. A 2 milhas para Duno, um Alfa Tango 72, mantendo 2000 pés. Sente. Oxalé 258, boa noite. Altímetro no 08, avistado, pouso autorizado no 0, vento no 40 graus, 15 nós. Sempre pouso 1-0-6-2-4. 2-4. Gente, 2-2-4, aguarde transferência. Guarda. M-0-7-4, reduza para 2-0-0, nessa planta e sete localizador. 212, intercepta nessa ULS, 0-7-4. Papatango Lima Quebec Eco, faz receptar o curso do localizador, curva direita, pro 060, desce para 4 pés e reporta estabilizado. Direita na 060, descendo para 4000, reportará estabilizado Lima Quebec Eco. Onde está o reconfirma hoje? No 08. No 08, Quebec Eco. Então, 3398, desça para o nível de voo 050, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 030, se ele tirar o curso do localizador. Esquerda, 030, 050, tá, 3398. Passaria 2224, torre 1, 1, 8, 9, 5. 18 a 5. 3074, desça para 2000 pés, informe que ele seguiu um alfa tango na final. Agora está com 120 de ground speed, só tem condições de reduzir até 1.800. Bom, vamos reduzir aqui para o máximo, para o mínimo na aproximação, aqui, 140 nós, vai. Tente, graças. Puxa na aproximação, guardando pistão zero livre. Ciente, aguardando. Estabilizado, vai manter 4000 para descer pelo perfil Lima Quebec Eco. Quebec Eco, desce para 2000 pés, reposto estabilizado. Afirmativo 2000, aguardará. Oxalé 6258, solos 4000, livrou, chame 2000, corrijo. Táxi na minha escuta, via Alfa, chame a estagiante. Alfa, estagiante, nossa informação na metade da pista com sua galera, né? Pronto, grato pela informação. Saiu 2224, pouso autorizado, pistão 0, vento no 30 graus, 109. É, frente, Lima e Pouso, passarelo 2224. Comprou a informação do tráfego à frente? Negativo, senhor. Informou que no, na metade da pista está com chuva leve. Afirmativo, muito obrigado. 398, informa o tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, um Bravo F9 Lima, será a seguir. Esse é para 3 mil pés, são 3398. 3 a pés, 3398. É, ajuste 18, 3398. Afirmo. 3108. Telemetria 25 Juliette, portão 07. É 3398, novo limite radial 300 de Salvador. Sente. O 74 pode chamar a torre? Afirmo, 1-1-8-9-9-5. Boa. Na M074, torre em Salvador. Pois não. Boa noite, altímetro 1-0-1-8. Está seguindo o tráfego da passarela agora aproximadamente 2 milhas e meia. Ok, continua a aproximação até a DA, caso negativo autorização de pouso, inicie procedimento de aproximação perdida e aguarde transferência de comunicações 6074. Tá legal, seria na DA ou até cruzar a cabeceira ali? Na DA, siga até a DA aguardando pista livre, caso negativo, inicie a aproximação perdida, chama 6074. Maravilha, meu amigo da frente, eu puder ajudar um pouquinho, eu agradeço muito. Vamos agilizar aqui. Opa, tamo junto. Targo 1098, tá pronto para o táxi. Estamos 57 a bordo, vendo 2 horas e 3 horas. 1098, táxi à direita, mantenha o ponto de ferro. Direita, mantenha o ponto de ferro. Meu, reportará estabilizado para o 130, tá? 3398. Eu vou 1-354, autorização Aracaju. 2224, somos 4, não vive na Eco. Chame livrando. Já vai levar. Lima Quebec Eco, torre 1-1295. 7295 Eco. Curando 2224. Vento 140 graus, 149, Oxenair 6258, pouso autorizado na zero. Autorizado, pouso, obrigado, meu camarada. Nada, bom pouso. Era pronto, voo no 098. 98, mantém o ponto de ferro. Falando boa noite, o Papa Tango Lima, Quebec Eco. Estabilizado visual. 2224, Juliette, posição 1-2. Juliette 1-2. M074 no solo 50, livre à direita. Táxi na minha escuta via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Reporta aqui a chuva até que intensa aqui no cruzamento da cabeceira. Ok, grato pela informação, né, 074. Alô, 04, não, autorizado? Afirmo. Obrigado. Obrigado mais uma vez, amigo da parceria. Está arrebentando essas horas, que é ruim. Para todo mundo, comandante. Pra todo mundo, o dia inteiro voando, aí tá bom, obrigadão. Ah, que é isso, colega, tamo aí pra se ajudar aí. Bom perdão pra vocês, né? Opa, igualmente, é tudo bom. Valeu. O Dick não tá por aí, né? Dick tá em Porto Alegre. Beleza, um abraço. Diz que o Chiru mandou um abração pra ele. Mando sim, vai lá descansando lá. Lima, Kilo Eco, Torre, altímetro no 08, chuva leve sobre o campo, pista molhada, pouso autorizado na 10. Afirmativo, Quebec Eco. Bono 354, autorização Aracaju. Bono 354, Caju, aguarde quanto? Subida será pouca transição Aracaju. Pouca Caju, Bono 354. Tá 3398, Torre 118, decimal 95. 395, ó. O 2224. Possível, passarelo? Está aguardando aqui um balizador. Que ciente, será informado em frente. Tango Lima, Quebec Eco no solo 54, livre na Delta, confirme o pátio. Afirma, próximo à direita. Autorizado a seguir Delta e Alfa, chame antes da interseção Juliette. Afirma, quer chamar antes da Juliette. Torre Salvador, boa noite, eu tenho 3398, tá 4 meses. Então 3398, Salvador agora operando em condições de instrumento, visibilidade 4000, altímetro 0,08, chuva leve, pista molhada, tráfego avistado, pouso autorizado, vento 080 graus, 1,09. Repouso, tá, 3398. Gol no 098, visual com tráfego na final. Afirma, visual. Após o pouso do tráfego, a reposição autorizada, nem mantendo no 0, no 098. Pode ver, banho, mantendo. Quebec Eco, conhece o aeródromo? Opa, vou prosseguir pela alça e aí entra no, na lateral do... final, passando até o próximo ali, a BR. Afirmo, está autorizado, ingressar Juliette com Antônio Gates, posterior para Sueli Lima, até a cabeceira 35, chama para ingressar na 35, prosseguir até a aerostã. Afirmativo, aí... Rio Xanem 674, posição 4, sinal vermelho pra gente. Ok, Xanem 674, será informada a infra. Torre, é o Bono 354. Bono 354, autorizado aeroporto de Aracaju, 230. Confirmo, ISC 33. Decola 1-0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, 5271 no transpondo e controle 208. Autorizado Aracaju, nível 230, ISC 33, Fuca, Caju, Curva Esquerda, transponder 5271, no controle 208, Mano 354, puxa acionamento. Mano 354, coordenando o pessoal de solo, após passagem do King Air taxiando no pátio, no portão 10, livre, puxa no táxi. Após a passagem do King Air, autorizado por acionamento, Mano 354. 3398 no solo, ao 57, livre à direita, táxi via alfa, fechamento da Juliette. Uno 098, pista no zero, decolagem autorizada, 120 graus, 09 nós. Decolagem. Zero 098, decolar 252, corrijo, 258, chama o controle, 0 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Tá, 3398, Juliette, portão 02. BS-02, 3398. Oxenai 6074, Torre. Outra informação já foi solicitada ao pessoal do infra-aerobalizamento. Joel, estamos iniciando aqui, acabou de ligar o sinal dele. Bônus 098, contato radar decolar, instrução 370, via saída por... Subindo via, sobe ao 370, bônus 098. Bruno 972, estacionado a exceção em G, altitude intacta, separa 2 mil pés, o ajuste no 012, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2000 sem restrição, reporte DLS no 972. No 08. Afirmo. Obrigado. Táxi autorizado via Pátio 1, táxi Índia, chame no ponto de espera, altimetro no 08. Pátio 1, Índia, no 08, vou no 098, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 45. 2545, 1098, obrigado. Aí, jogou no 354. Bruno 354, pista 10, autorizado ali em decolar, vento 100 graus, 03 nós. Ali em decola, dá 10, Bruno 354. Alexandre LF, chegou 1972. 1972, chama de torre, 1895. 1895, bom dia. Bom dia, na sua escuta agora, LF, é o gol 1972. 1972, reporte em Jacinto, visual com campo, operação instrumento, com chuva leve. Altímetro no 0 no 8, pista no 0 molhada. E aí, gente, reportaremos 972. Com 972 agora de pista no zero livre. Agora dois pouso autorizado na 0, mais centena 4 nós. Livre pouso na 10, 972. O 1354208, chame controle 208. 208, uma boa. Controle Salvador, agora 354, bom dia. Bom 354, contato radar Nicolai, Sustado 230, via saída Fuca. Sinal 230, via Fuca, agora 354. Seu prossiga, Torre. O Lima, Lima Hotel, Pedro, São Salvador, Tio Serra Bravo, Serra Papa, Congonhas Airport, Firefly Plan Route, Flight Level 220, Departure Runway 17. Right turn, Salvo 1, departure, Coral transition, Skull Code 5260, Salvador departure 120, decimal 8. 5260. Correct, call me ready to start up engines on Papa Tango Lima Hotel Hotel. Blue 1972, solo 1-1, livre Foxtrot, táxi Alfa, Juliette, portão 0612. Foxtrot, Alfa, Juliette, portão 612, gol 1972. Tube, call me Red 2 Taxi, Lima Hotel. Call me back. Thank you. Lima Hotel, tax approved, via taxiway Papá, confirms. Souls on board and endures. You are already approved until threshold 17 reports valid for takeoff Lima Toto. Chris, join around 17 report to Lima Hotel, clear for takeoff from E17, wind is 150 degrees 02 knots. Hotel Airborne at 2-1, Salvador Departure 120.8. Salvador Departure 120.8, Lima Hotel. Salvador Departure, good evening, Papa Tango Lima Hotel Hotel. Tango Lima Hotel Hotel, with the contact on the path, climb 2 for level 220 via Sambu 1. Climb for level 220 via Sambu 1, Lima Hotel Hotel is in the ambulance, request if possible fly direct to Dagov intersection. Fly direct to Coral. Direct to Coral intersection, Lima Hotel Hotel, thank you. Tango Lima Hotel Hotel, fly direct da Gov. Fly direct da Gov, direction Lima Hotel Hotel, thank you.